taça de champanhe. Minha seta atravessa o meu amado, linha reta do real pro outro lado. Lua nova, tudo agora recomeça. O mundo está posto à prova, muda a luz e muda a cor. Crua.